Laboratório ambulante. Quando é que a casa caiu? Meditação crítica. Criaturas urbanas. Transmissões artísticas. Criaturas urbanas. O projeto Criaturas Urbanas chegou para intervir na cidade com muita arte e ousadia. Entre os dias 6 a 15 de novembro, acontecerão 4 laboratórios gratuitos espalhados pela cidade com diferentes artistas. Quer participar? Se inscreva na página do Facebook Criaturas Urbanas. As inscrições são até o dia 23 de outubro. Não perca! Criaturas Urbanas, a cidade é nossa!